Israel, meu Deus, é o supremo rei. Fechou a boca dos leões para salvar Daniel, meu Deus, é o supremo rei. O mesmo zelo que ele tinha por seu povo é o zelo que ele ainda tem por nós. Por isso sei que estarei sempre seguro, pois meu Deus é o supremo rei. Meu Deus.